no 01 no seu posto de estacionamento, reportado. Após a passagem de volta livre, puxa o canto ao carro, 14 a 7. Azul 4463, autorizado a linhar da colapso no 0-1-1-0, grau 089. Triplo 7, após início do azul, está autorizado a alinhar e manter, estimado para decolagem 3 minutos após a decolagem do azul, que é a mesma saída a nível inferior do azul. Gente, então após o azul, aqui mantém o Uno 270, chama-se Recife, na frequência 288, ao termo 260. Now I receive center 128.8, enable 126.0. Roger, 128.8, 126.0, go 1270. Alpha, Alpha, Charlie, mantenha 2000 pés, ajuste o altímetro no 093, e fomos estabilizados no procedimento. Só 35. 1935, obrigado. Nível, decolando da 17, primeira curva direita, restrito 1000 pés no corredor Axé até o farol da Barra ou liberação do controle Salvador. 0153 no transponder, o controle 109.35, Kilo Romeo Oscar. 4463, decolado, cruzando agora 1300 pés, perceba da El. Azul 4463, contato radar na decolagem, sub mantém o nível 1.60, saída da El. Autorizado radar El, após 2000 pés. 1.60, após 2000 pés, voando da El, azul 4463. Guardião 01, posição. Acionar a portátil, que número acho. Direto ao meu, vou local, Salvador, Salvador, se o perigo no subúrbio, na escuta do controle em 1.9.35. Decolagem será do Pátio da Bata, 500 pés, com proa norte, aguardando a autorização da Torre Salvador, que opera em 1.8.612. O transponder aciona 01 no 5, Mike, direto ao meu. Afirmativo, chame a tua agora para acionamento táxi 108.612, Mark, direto Romeu, bom voo. Passando 407 azul, 96 bordo, portal de autonomia, Serna com 5. Motivo, livre assinar, portáxi, táxi, Mark, direto Romeu. Confirmando, 96 bordo, só no PPI, autonomia alternativa, por gentileza. 4 horas de autonomia, Serna com 5. Afirmativo 4207 da Azul, via Índia no ponto de espera chama 208.612, 1013 no altímetro, bom voo. Índia, um abraço a todos aí, tudo é bom. 352-5490, request push, and start at 1014. Ok, 5490 of Trip Airlines, position, remote position 14, Fort Wayne, we're at taxi. Yeah, 4207, boa tarde, a linha e mantém, cabeceira no zero, estimado 2 minutos para decolagem. Uno 77, circulou 33, controle 119, decimal 35. 935. 77, circulou. Uno 777, contato radar, submantendo 320, saída da El. 320 da El, 777. Olê, Salvador, boa tarde, gol 941. Uno 754, redução para 210 nós. 2109, zona 74. Alfa Charles, a velocidade indicada. 1.50. Tem condição de manter essa velocidade até o externo? Afirmativo. Mantém, por gentileza. Guno 941, nacional de edificação, chegada a Mare, desse mantenha o nível 050. Mare 050. Guno 754, desse mantenha os 3 mil pés de ajuste em 1012. Salvador, Web 6741, na posição 2, estacionamento na posição para o terceiro. Tiro imativo 6741, reforço com duplo para o Bush. Tem que tomar a ponta para o Bush. Pará 1-0, chegada Mares, desse mantém o 060. Azul 4207, vento 110 graus 089, autorizado a colapso no 0. Em posição. Autorizado a colapso para o norte, vento 100 graus 089, Max Leste o meu. Goes on board 4 hours in alternate Salvador. O 35490 is you, could you repeat the date please? Alright, we have 48 souls on board, 4 hours in alternate Salvador. 48 souls on board, Salvador in 4 hours. Yes sir. 5490, clear text via Naplon, taxiway India. When you're ready, at the road point, contact tower 118.6. Right, taxi provide my Naplon, India, Alpha to road point 10. There, calling tower 118.6. Voice 49, so long. So long, the altimeter is 1012 now. 1012, right, 49. Voz clara. Pro ideal. 290. Autorizada, presente. A presente autorizada para 290, Romel. Sol Salvador Azul 4207. 1012, forma estabilizada, forma de procedimento. Primeira curva direita, perfil da saída Arbô, após direto vitória da conquista. 5032 no transponder e o controle em 119.35. Passarelo 2230. 1709, devido ao traço à sua frente, mantenha 99 downspeed. DF 974. Azul 4076, desse mantenha 3 no pé, desde 2012. Redução para 1809, Azul 4076. 3012, 189, Azul 6741, coordenação equipe de solo, vai passar um ATR da trip à sua cauda, após o ATR da trip, está livre seu pushback no 02, reportando táxi. Após o ATR da trip, está autorizado o pushback para matar. Zulu, Juliette Serra, boa tarde, a intenção é Euclides da Cunha no 025. Zulu, Juliette Serra, Salvador, Euclides da Cunha, 025, é o altitude, decolagem do 97, primeira curva direita, corredor Axé, restrito 1000 pés, até o farol da barra ou liberação do controle Salvador, 5024 é o transponder, 10935 é o controle, Zulu, Juliette Serra. 05 usando com PI o POB. 03 no POB, ciente, chama agora a torre. Tracionamento táxi 1 no 8, decimal 612. Zulu, Juliette Serra. Zero 1 no controle. Ciente. O Max Letra no meu controle. Eu vou reformar o tráfego do Guardião 01, está na vertical do Lobato. A direção também vai manter sobrevoo no Lobato também e vai condenar com o mesmo. Passando igual. Afirmativo. Ele agora está na sua posição de 10 horas 3 milhas, sobrevoo no setor a 510. Azul 4076, disse mantenha 2 mil pés, ajuste 1002, informe estabilizado, salve procedimento ILS X-Ray. 2000, ciente, Azul 4076. Trip 5490, after caravan, on final lineup and maintain, Ronel Azira. 2062, obrigado, bom trabalho. Táxi, você pode tapar. Sou Luz Juliette Serra. Azul 4076, controle. 4076, você prossiga. Informação, temos um helicóptero a 4 milhas, sobrevoando o setor. Não irá influenciar o tráfego. Já mantendo a 500 pés de tráfego. Sim, Azul 4076. 160, vou no 777. A terra alinhando para decolagem, formarei pista livre. Ciente. Alternando 1-3-3-2-5. É, 251, alternando? 1-3-3-2-5. 3-3-8-5. 1-3-3-2-5. 2-5. 1-9-4-1, no desço, mantenha 2 mil pés, ajuste de altímetro 1012, informe o sinal do procedimento. E eleva o play. Ok, para 2000 com 1002, camarada estabilizado na X-Ray, 1-9-4-1. Guardião 01 no controle. Alfa Alfa Charlie, confirme o 4 de sino. 5490, wind 110 degrees, 08 knots, que vai lá para ter confirme o 0. Afirmativo, então prossegue em frente, cruza a taxa Alfa, via Kilo para o pátio 3. Conhece o pátio 3? É esse daí da frente, onde se encontra o terminal dos Correios. Assim que ingressar aí, fica atento ao sinalizador. 4 horas de autonomia, eu tenho ainda com risco. Em relação para aproximação, chame torre na frequência 118-1862. 118-1862, eu altímetro no 0 no 2, bom voo. Vou no 0 no 2 e ainda no ponto 0 a torre 86 web 6741. Final da departure 35490. Tudo boa tarde, Azul 4076, próxima Simbra. 4076, continua a aproximação, informarei pista livre. 4076. Azul 4207 da presente voo hibrida. Pro 4207. Está presente, voe a posição bridge, chame o centro Recife na frequência 1251, alternando 1-3-3-2-5. Bridge 251-3325, azul 4207. Confirmando 4-3 POB, Salvador e 4 horas? Firmo. Passa. aniversário dos 230, tem táxi autorizado via pátio, índia no ponto para chamar 808-612 e o altímetro 1012. Torre 1 no 8 decimal 612. Bula 754, boa tarde, ingressa via Alfa, reporta Anta Taxi e Juliette, por gentileza. Alfa, reporta Anta Juliette, por gentileza. A gente mantém o Zulu Juliette Serra, na curta final no zero. Qual que é dentro? Bom para arrivo, descendo aqui o 4000 feet, Ministério 1012. Qual o 4-1 no controle? Prossegue. Informação, temos dois helicópteros de próxima posição Duna, mantendo 510 mil a influência já no seu trato. Tal 104, homem, forma um pequeno desvio à esquerda para evitar a formação, chamada estabilizada. Prossiga. Dos 230, inicialmente mantém ponto de espada. Azul 4076, solo 46, direita solo 121, decimal 9. Direita 219, 4076, bom dia. 54. Alfa Juliette para o 08754. Juliette Serra, decolou 246, controle 119.35. 19.35, vai transferir o Zulu Juliette Serra. 5741, na linha decola, pistão no 0, vento 100 graus, 089. A linha decola no 0, vai vir 741. Zulu Juliette Serra. Papapá, Zulu Juliette Serra. Mantenha. Mil pés, tudo me mantendo, mil pés, corredor axé na escuta do controle. Tá mantendo ali no corredor axé, pelo Guilherme Sé, tá na sua escuta. Firma, tô todo lado, aliás, mantém, eu serei um zero, eu serei 2, 3. A 3.000 de gato, Guarapã, em busca 2.000. Afirmativo. Guarau no 0, desce e mantenha 2 no pé, ajuste o altímetro no 0, no 2, em só o final do procedimento. Reportaremos na final estabilizado, Guarau no 0. São 3566, sem identificação, chegada a Bonf, desce e mantenha 050. Ajuste o altímetro no 0, 1 no 2, tem 3566. Deixe e mantém o 050, ajuste de altímetro 10012. 4, onde estabilizou? Na Mari, então é 3566, chegada Mari. Mari, Mari. Salvador, bom, 997, bom dia, mantém no 80, vai passar a Lagoinha. Voo no 697, acionando identificação, chegada bom, se desse, mantenha o 060, ajuste de altímetro 10012. Pessoal 064, 690. Guará 10, controle. Tem esse quilômetro meu, acho que mantenha mil pés, aguarde autorização para a subida. Mantenha mil pés na escuta. 0 vento 100 graus, 069, autorizado a colapso no zero. Controle, objeto 6741, nome. Objeto 6741, no contato radar, tudo mantendo 340. 340, pode voar, eleva, quadrona. Mantenha a saída, arvó. Mantendo a saída, quadrona. Quilômetro, acho que é estimado de pouso. Turno meio, não sei, grato. Primativo, frequência livre. Nove quatro um, vento 101, 20 graus, 069, autorizado, pouso, gestão zero. Pauso livre, 090941. Estimando ao 1640. Sente. Meio 130, confere Zulu, Juliette Cé. 40, 1640. Sente, 640. 5, parceiro 2230, decolou 50. 1935, parceiro 2230. Passarelo 2230. Passarelo 2230, contato radar decolagem, subir e mantenha 220, saída Arbor. Vai subir e manter 220, saída Arbor 2230. Então, tráfego na 12 horas, 7 milhas, mantendo mil pés, tráfego do quilômetro meio ótimo. O senhor tem frequência livre para a coordenação. 4-1, solo 5-2, direita solo 2-1, decimal 9. Direita solo 1-2-1, decimal 9. Está autorizado, confirma pro ideal. Tomado, está atuando, levando a foto. Sete no portão. Alfa direto para o 07, para o 07, vou 94. Complexo final, chame 2-18-6. 18-6, boa. Zulu, Juliette Serra, mantém meu pé inicialmente, voando na proa 010. Boa tarde, Guará 10. Boa tarde, confirmando Guará 10, reporta trem checado. Marcelo, já estamos com o trem baixado e travado já. Isso aí é reporta externo, o Guará 10, ainda não visual o Guará 9. Reportaremos. Star 201, descendo to 2000 feet, at the Ministério 1012, report section on Collide Course. At the 2000 feet, we've got 01, 2, with report falling to the localizer, going to the 2001. Voo no 697, desse mantenha 4 mil pés, ajuste de altímetro 10, 12. 4012, 07. Então 3566, redução para 210 nós. 210 nós, tá bem. 1674, é todo. Aguarde, é o objeto 1741. Zulu, direto de terra, controle. Prossiga na escuta. Confirma a altitude que mantém. Puta mil. Gente. Objeto 1741, prossiga. Cidade de coordenar com certo mapeador de Obidute. Oscar Bravo, de alta, uniforme de alta. Ok, chame direto o Recife, estou coordenando direto o mesmo. Na frequência 1288, ao término 260, vai direto 6741. 2260, obrigado, boa. Mantendo 507? 4 Zulu, direto certo, está autorizada a ascensão até 2500 pés. Quem é que vai acender pro 025, vai reportar nivelado, Zulu, direto certo. Trip 5490, trip 5490, flying heading Petrolina and contact now Recife Center, 125.45, Okinawa 126.85. Now Petrolina, straight to our contact, Recife Center, 125.45, 549, and you're so long. Roger, pass now Dune intersection, complete the precision, contact now tower 118.6. 118.6, we continue to proceed at 201. Jet, qual é isso? Gol 1697, tem condições de voar Dune interceptar? Dune, assuma, pode ser o Serra Vitor 366? Afirmativo, Serra Vitor 366 descendo para 2.510 pés. Desde mantém inicialmente 4.000 pés devido a tráfego. E como final do procedimento é RNAV? Ok, então desce para 4.000, quando Serra Vitor 366. Então 3.566, sob vetoração para sequenciamento. Vou na proa 025, limite ao localizador. Descendo até 050, então 3.566. Bom, no 697, agora está autorizado 2510, forma estabilizada. 2500, portaria estabilizada. No 697. To land on the check land here. Quatro, não, quatro, não, quatro, não, quatro, não, quatro, não, quatro, não, quatro, não, quatro, não, quatro, não, quatro, não, quatro, não, quatro, não, quatro, não, quatro, não, quatro, não, quatro, não, quatro, não, quatro, não, quatro, não, quatro, não, quatro, não, quatro, não, quatro, não, quatro, não, quatro, não, quatro, não, quatro, não, quatro, não, quatro, não, quatro, não, quatro, não, quatro, não, quatro, não, quatro, não, quatro, não, quatro, não, quatro, não, quatro, não, quatro, não, quatro, não, quatro, não, quatro, não, quatro, não, quatro, não, quatro, não, quatro, não, quatro, não, quatro, não, quatro, não, quatro, não, quatro, não, quatro, não, quatro, não, quatro, não, quatro, não, quatro, não, quatro, não, quatro, não, quatro, não, quatro, não, quatro, não, quatro, não, quatro, não,